There are times when you cannot answer the phone. Ele disse que tem horas em que você não pode atender o telefone. Because for some reason you may be unavailable. Por quê? Por alguma razão, você não está disponível. That's when you take a deep breath and leave a message after the beep. E aí, o que você deve fazer é deixar uma mensagem após o sinal!